Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, bem-vindos a mais um Antena Web Informação. 48 feridos e 7 detidos. É este o balanço da manifestação desta quarta-feira, que terminou em confrontos em frente à Assembleia da República. Dos feridos, 21 são polícias e 27 manifestantes. Durante mais de uma hora, a polícia aguentou o arremesso de pedras, sinais de trânsito e petardos por parte dos manifestantes. Às 18h15, e já depois de dois avisos da Polícia de Segurança Pública, os agentes do Corpo de Intervenção e as equipas sinotécnicas, formadas por um agente e um cão, avançaram em bloco e varreram o Largo de São Bento. As ruas paralelas à Assembleia da República serviram de refúgio a quem, minutos antes, mandava pedras à polícia. Os carros e casas desabitadas das ruas adjacentes ao Largo de São Bento sofreram danos em resultado da dispersão da multidão feita pela PSP. O Presidente da República diz que os incidentes de ontem na Assembleia da República não têm tolerância possível e elogiou a atuação da Polícia de Segurança Pública. Cavaco Silva diz que os atos de vandalismo desta quarta-feira à tarde foram cometidos por pessoas que pretendem destruir a sociedade portuguesa, mas recusa comparar a violência de ontem com aquela que se vive há vários meses na Grécia. Para o Presidente da República, a violência nada tem a ver com as medidas de austeridade. Cavaco Silva reforça o comportamento notável da PSP, que, segundo o próprio, aguentou a situação até ao limite e interviu para proteger a segurança dos cidadãos. O ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, falou ainda na noite de ontem ao país para saudar a Polícia de Segurança Pública pelo profissionalismo, serenidade e firmeza que demonstrou quando foi necessário intervir. Miguel Macedo diz que os confrontos aconteceram porque meia dúzia de profissionais da desordem, nas palavras do próprio, provocaram a polícia até ao limite. E frisou que a CGTP não estava já vinculada àquela concentração em frente à Assembleia da República, uma vez que àquela hora já o secretário-geral da Central Sindical tinha feito o discurso de encerramento da greve geral e todos os integrantes desta Central Sindical já haviam dispersado. Pedro Passos Coelho diz que é importante a polícia desincentivar abusos como os que ocorreram ontem nas escadarias da Assembleia da República. O primeiro-ministro esclarece que os portugueses são um povo tolerante, de diálogo e que o sentimento nacional é maioritariamente de repúdio pela violência que alguns quiseram utilizar. O intendente Luís Elias, da Polícia de Segurança Pública, foi o responsável pela conferência de imprensa desta quinta-feira, onde a PSP lamentou o ocorrido ontem nas escadarias da Assembleia da República. A polícia reforçou que a maioria dos manifestantes se portou dignamente e reconhece o direito ao protesto, mas reforça que a carga policial foi adequada e legítima, uma vez que uma minoria das pessoas presentes estava a ameaçar a ordem pública. A ação da polícia foi precedida de dois avisos que os manifestantes não acataram. Durante a madrugada e já esta manhã, os estragos resultantes dos confrontos de ontem entre manifestantes e a Polícia de Segurança Pública começaram a ser reparados. Os ecopontos já foram substituídos, os sinais de trânsito e a calçada portuguesa também já começaram a ser repostos. Dos 7 detidos na manifestação desta quarta-feira, 6 são portugueses e 1 italiano. O julgamento foi sumário e realizou-se no campus da Justiça pelas 14h30 desta tarde. O advogado Vasco Marcos Correia, representante dos arguídos, defendeu que o acesso lhe foi negado na esquadra quando tentou chegar à fala com os arguídos e que desconhecia ainda os crimes dos quais os arguídos estão acusados. O advogado reclamou mais tempo para perceber o que se passou no início da noite de quarta-feira. Em Espanha e em Itália também houve registro de confrontos entre manifestantes e a polícia num dia de greve geral na Europa. Em Madrid e Barcelona, a polícia carregou contra os manifestantes pela noite dentro, muito depois da greve ser dada por terminada. Em Itália, nas cidades de Milão, Turim e Roma, os estudantes cujas associações quiseram juntar-se à manifestação foram os principais responsáveis pelos confrontos com a polícia. Em São Paulo, no Brasil, a madrugada foi de violência. A região metropolitana deste estado brasileiro e os restantes bairros circundantes registaram um saldo de 7 mortos e 14 feridos num espaço de 7 horas, entre as 21 horas de quarta-feira e as 4h30 da madrugada desta quinta. Entre os feridos há 2 polícias militares e 1 polícia civil. Os agentes da polícia militar foram feridos num ataque direto e o polícia civil acabou baleado depois de ter reagido a um assalto. A ONU pede a máxima contenção entre israelitas e palestinianos. Há vários dias que israelitas e palestinianos se defrontam e já há registro de mortes. 3 israelitas morreram esta manhã devido a um rocket disparado a partir da faixa de Gaza. Antes disso, na madrugada desta quinta-feira, um ataque aéreo israelita matou 3 militantes palestinianos, também na faixa de Gaza. Na noite desta quarta-feira, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas esteve reunido à porta fechada e, no fim da reunião, pediu aos israelitas e aos palestinianos contenção máxima na escalada de violência que se tem verificado nos últimos dias. A União Europeia distinguiu o cordeiro mirandês com a denominação de origem protegida. O cordeiro é a base dos pratos típicos da zona de Miranda do Douro. A raça tem características próprias e agora é certificada a nível europeu. Já existem 669 casos de dengue em Portugal, com registro de 89 hospitalizações e 5 pessoas ainda continuam internadas. Não há a registar qualquer morte, mas as autoridades aconselham a viajar para a Madeira com roupas leves e claras. O mosquito foi descoberto na Madeira em 2005, mas este ano foram detectados os primeiros casos. A dengue transmite-se pela picada de um mosquito infectado com a doença e a única forma de a combater é através do uso de repelentes para evitar a picada de qualquer inseto na pele. Portugal empatou 2 golos com o Gabão. A seleção nacional esteve a perder, conseguiu dar a volta, mas não chegou para vencer. Num jogo amigável, o Gabão marcou primeiro, de penalti, e logo depois Portugal empatou, também de penalti, por Pizzi. Hugo Almeida, na segunda parte, pôs Portugal na frente, mas Ricardo Costa cometeu grande penalidade e o Gabão acabou por empatar. Pinto da Costa critica esta decisão de Portugal ter ido jogar ao Gabão numa altura em que os clubes estão envolvidos em provas importantes, como é o caso do Futebol Clube do Porto e da sua participação na Liga dos Campeões. O presidente do Porto disse não compreender a não intervenção do secretário-geral dos Desportos, que devia ter impedido que a seleção nacional participasse num jogo num país com um clima muito quente e úmido, o que prejudica o rendimento dos jogadores. Pinto da Costa disse mesmo que a federação tem que parar de tentar ganhar dinheiro só à custa dos jogadores. Recorde-se que a ida de Portugal ao Gabão rendeu 180 mil euros. O piloto Luís Carreira, de 35 anos, morreu esta quinta-feira em Macau, na sequência de um acidente de moto. Durante os treinos cronometrados de preparação para o Grande Prémio de Macau de Superbikes, Luís Carreira sofreu um grave e aparatoso acidente. O piloto ainda foi assistido no local e depois transportado para o hospital, mas os médicos anunciaram a morte de Luís Carreira ao início da tarde. Foi mais um Antena Web Informação. Amanhã estamos de volta. Até lá. Tenha uma boa noite.